bom dia. Então 3601 não está autorizado, Salvador Congonhas, nível 360, decola com curva à direita, subida da El até Leda, após Leda voa Bridge, em Bridge intercepta Upper Zulu 16, até Bravo Hotel Zulu, após direto Trive, direto Poços, conforme rota do plano. Transponder 5526 e o controle 1208. O TAM 3601. Autorizado São Paulo, nível 360, decola curva direita, 550, Dael, Leda 30, pressiona 6, CBH, conforme plano. Transporte 5526, controle 1208. Chame para puxa, senhora. autorizado, puxa o saneamento, chama táxi na 3601. Deixa o posto, deixa na qualidade.